feliz neste santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Tocou-me, Jesus, tocou-me.